Salve rapaziada lá do B, salve quebrado, salve Morro das Pedras. Salve a favela, eu tô por ela todo dia aí. Salve quebrada, amigos e família. Salve pra quem estoura bomba todo dia, pra bique, pra lojinha, buscar a correria. Velho de casa, a gente se chama de cria, que fica na pracinha e dá trabalho pros coxinha aí. Mas passa a bola, bota no pé do Pelé. Tem um fumo lá no peco, só colo com meu de fé. Descarga 9-5, faz barulho nas motocas. Só 2-4-4, infrator de duas rodas. Um rolê pela quebra, a gente fala do que gosta. Mirante do terrão, no Morro Verde tem uma horta. Tudo isso aqui é uma história em construção. Antes do prédinho tinha beco e barracão. Da esquina atividade sem perder pro camburão. Tem futebol no campo, alguns são galo e outros não. Gosto do Canápolis, torço pro Santa Maria. Salve nacionalense, tá no coração dos cria. Tradição na vaza, domingo à tarde, campo cheio. A cerveja do Debinha, gelada do mesmo jeito no bar do peixe. O delay fritou cascudo, hoje tem samba da quadra. Feijoada é aquilo tudo. Salve pra quebrar. Um salve pra quebrar. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. É o pé do morro. Estado aglomerado, na quadra do postinho vai rolar campeonato. Tem criança na quadra, abaixo baseado. Conduta e disciplina, respeito tá respeitado. Aqui tem regra, melhor não andar errado. Sem passar pano, pano rasga pra safado. Vou lá do outro lado, no flow do cascalho. Mano, corte, arautos do gueto, essa junção foi do caralho. É tudo nosso, mano, é tudo nosso. Na percussão eu dou valor pra esses negócios. Boto na fotografia, até de back de nos beats. E o Dadson foi pra França, coisa chique. Os nossos vão vencer, não foi eu que disse. Tá escrito nas estrelas, só olhar e se certifique. Salve pra quebrar. Um salve pra quebrar. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Um salve pra quebrada. Quebrada.